porque alguém não me falou. Você me sacaneou, que você sabia que não podia naquele dia. E seu pai vai dizer, quando ele perceber sobre você, vai se aborrecer, vai querer me bater, vai querer me prender, vai querer me morder. O que seu pai vai dizer, quando ele perceber sobre você? Quase que a gente dança, seu pai não é mais criança, e você com essa dança. Ah, se ele me alcança, se ele não se cansa, se ele não se avança, quando a vizinhança sabe que a gente dança, seu pai não é mais criança, e você com essa dança. Se você sabia, por que não me avisou? Se você sabia, por que não me avisou? Se você sabia, por que não me avisou? Se você sabia, por que não me avisou? Se você sabia, por que não me avisou? Se você sabia, por que não me avisou? Porque não me avisou.